finalizado, cruzamento, reporte em direção a Aerostar. Tenha um bom dia. Para táxi, o CNE 6251, 130, 540, Fernando Galeão. Ok, confirme apenas o POB, o 6251? Confirmo, POB 130. Ok, livre táxi, à direita, repórter no ponto de espera, pronto. Livre, repórter no ponto de espera, 6251. Prossegui, o passe principal. Tá livre, chame no término. Bom dia, o Xené 63, perdão, Xené 6251, na ponte espera 1-0, pronto. Alinhado e decolar, variado com 3-9, 6251. Alinhado e decolar, o Xené 6251. Guarda cópia 1013, bom dia. Aos 4-3. Tente o 62 segundos. Torre, bom dia, da 3517. Bom dia, 3517, baixei e travou? Afirmo. TV Pouso, variável com 3913. Pouso autorizado na 10.013. 6251 ao 44, controle 12945, boa viagem. Para o sétimo, falo 47, vamos chamar o saldo 19, obrigado. Oi, Scan, 3597. 3597 aos 47, táxi via Alfa, reposta de Chevrolete. Gente, Alfa 17, 3597. Juliette, 3597. 3597, mantém a posição antes da Juliette, eu vou confirmar o seu pátio com a Freira. Obrigado. 3597, posição 04. Posição 04, obrigado, liga pra o Oxenem 9184, é o solo? Ok, eu recebi a informação agora do supervisor do centro Recife que o senhor, a sua aeronave não está autorizada a decolar para Guarulhos devido à falta de espaço em Guarulhos para aeronave, para essa aeronave da Oxenem, devido que a outra aeronave da Oxenem efetuando manutenção lá em Guarulhos. E eles falaram que, Guarulhos falou que não há condições, não há espaço para o parqueamento da sua aeronave lá em Guarulhos. É, eu peço que o senhor entre em contato com a companhia para fazer essa coordenação com Guarulhos. Não sei se Guarulhos é infraero ou não, o órgão lá fiscalizador lá do aeroporto de Guarulhos, se é infraero ou não, porque a partir do telefone do supervisor do centro, o senhor não está autorizado a voar para Guarulhos. Então, ele falou que é para haver uma coordenação entre a companhia da Oxenem e Guarulhos. Não é nem o centro Recife. É com Guarulhos mesmo, porque pois há falta de espaço lá para a sua aeronave, ok? 5, por gentileza. Salvador Galeão, 360, fluxo 10, decola pista 90, curva direita da El Leda Bridge, controle 12945, transponder 5410, Golo 91. Oi. bom dia, 5973, ILS, X-Ray da 10, visual com campo. Baixou e travou? Baixo, baixo. Autorizado, seu impacto. 3, checo 3, pulo autorizado. Vento variável com 3 nós, ajuste no 0 ao 3. Continua no canal 3, passa aqui. Passado travado, 5973. Pouso autorizado, variável com 39. Livre pouso, 5973. Direito, taxi Alfa Kilo, pátio 3. Direito, Alfa Kilo, pátio 3, um bom dia, manter sua escuta até lá, senhor. Tem motivo. Guarda alternado, táxi Pátio Índia Alfa, repouso ponto espera. Pátio Índia Alfa. Linhar é colar o variável do 3 nós, chama agora. Uno aos 24, controle 12945, boa viagem. 12945, obrigado. prossiga. Tael. Salvador, bom dia, é o 3171. Prossiga, 3171. Frequência do solo tá ativa? Negativo, 295. Tá pronto pra cópia? Nenhum ativo. Salvador, Guarulhos, 300, Visa 300, decola via o presolão no meio, decola 190, curva à direita, da El, Leda Bridge, controle 12945, transponda 5420. Atualizar Guarulhos, decolamos 0, saída da Euleda Bridge, Apesulu no 612945, controle 5420, transponda até a 3171. Correto, portão meia ducha, pronto. Bora. apenas confirmando o 2. Chamada de 6, 8, 5, sem necessidade social.